mundão. A grande comissão. Este mundo realmente é esquisito. Eu vivo nesse mundo. Viemos para influenciar. Me conferir, mundão. E não para ser influenciados. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Mas hoje eu não sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo. Mas eu não sou deste mundo. Mundão cambaleia como a rede de dormir. Nessa areia movediça não vou me submergir. Na contramão que conduz à perdição. Na oposição que querem nossa alienação. Do maligno não sofro influência. Moda, mídia, não siga essa tendência. Haja com coerência. Viva a primazia. Você é filho do rei. Viva sua excelência. Tipo no cume do monte, estilo primazia. Os cara fica louco, pois não é como eles queriam. Capitalismo, racismo, nós não caímos com os porcos nesse abismo. De pé eu permaneço, o evangelho eu obedeço. O inimigo não vai ver o meu tropeço. Combatendo um bom combate, eu não apanho. Jesus é o bom pastor, eu faço parte desse rebanho. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Motivo eu tenho vários pra dizer que não sou deste mundo. Eu não concordo com isso tudo. Halloween, rede plim plim. Darwin, teoria do macaco, eu não vi. Fui criada a imagem do Deus Elohim. Ao meu redor me guardando anjos querubins. Eu digo sim, reforma agrária, rádio comunitária. Eu digo não pro funk maldito da lacraia. Com toda essa aberração não sou conivente. Eu tenho o caráter do profano, eterno oponente. O mundo jaz do maligno, Jesus me ensinou. Teu sangue na cruz, ele me salvou. Tua graça me naturalizou na nação eleita de Israel. Logo mais eu tô rumo ao céu, rumo ao céu, porque Deus é fiel. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. E aí? Tem uma pá de gente que fala mal de nós porque servimos a Jesus Cristo. Fala mal de nós porque fazemos um barulho santo. Mas Satanás falou mal do mestre, não vai falar mal de nós, somos servos, mano. Mas se liga aí. Mas o meu Senhor é quem nos escolta. Periferia convertida é nossa proposta. Ele diz que é macho pelo número de amantes mas... que tiver. Mas eu te digo, eu sou homem de uma só mulher. Minha bebida preferida é H2O. Lugar de homem que bate mulher é chilindró. A miséria no gueto com o boy é benefício. Eu faço a crítica, mas um que merece o elogio. Viu só como eu sou diferente de você? Eu sigo a Bíblia que vós não lê. Nela aprendi que nessa terra eu sou peregrino. Logo mais Canaã eu tô subindo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu vivo nesse mundo, eu vivo nesse mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Me confie, mundão. Este mundo realmente é esquisito.